Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Opa, hoje tem. Não consegue abrir, Alexandre? Sim, pega a manga da camisa. Mas a camisa é nova, tem razão. A minha é velha. Usar isso aqui. Bem-vindos a mais uma Academia Brasileira de Tretas. Eu não consegui abrir ainda, vai na bermuda, hein? Vai lá, força. Aí, epa! Barba verde. Bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição com o Brazilian Way of Life Brasil, o espaço onde os motes são fazer o desmascaramento de alguns dogmas e fazer também aqui os nossos desabafos sobre a real necessidade das coisas. E o principal é fazer isso da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível contra todas essas coisinhas. Deixa eu abrir aqui a nossa porção. Torcida. Porque já que estão empurrando coisas goela abaixo, hoje a gente vai ter um petisco aqui. Esse torcida também. É do quê? Esse é de cebola, eu prefiro de pimenta mexicana, mas não tinha. E eu não sei se vocês sabem, mas talvez já tenha dito em algum momento, que uma das coisas que eu mais odeio na linguagem brasileira é o maldito vício de linguagem, né? De colocar as coisas todas no diminutivo. Mande ali, assim, né? E principalmente quando a coisa não tem motivo pra isso, né? Porque uma coisa é você ver uma formiga e falar uma formiga, e depois você vê uma formiguinha, aí você consegue definir exatamente o que é. Sim. Até aí, ok, mas tipo, rolezinho. Ah, vou dar um rolezinho. Você vai dar um rolê, filha da puta. Você não vai ali e dar uma volta de um metro. A palavra rolê em São Paulo, ou rolé no Rio de Janeiro, ela já é ruim, por si só. Isso. Aí você diminui isso. Fica uma bosta pior ainda. Exatamente. E também quando a pessoa fala, tô aí na minha vidinha, na minha vidinha. Você é um anão pra ter vidinha? Talvez sim. Talvez é. Agora, Ronaldinho, esse diminutivo pra jogador de futebol, incomoda pra cacete, assim, e virou a praxe, né? Eu acho uma bosta e eu acho que isso fica pior ainda quando acontece com coisas que eu gosto, né? Sim. Pô, aí é de matar. Tipo, chamarem o Palmeiras de Palmeirinha, sabe? Aí, né? Expressinho. Isso. É aquela bandinha lá que você gosta. É. Essas coisas me incomodam pra cacete. E às vezes a intenção é até ser mais carinhosa do que pejorativa. A gente sabe disso também, né? A minha esposa falava que quem usava muito disso era o... Como é o nome do poetinho? Poetinha. Como é o nome dele? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes? É. Um cara chato que só o caralho. Poetinha. Que cara chato. Eu sei que tá todo mundo desligando iPhone agora e o Android. Ele é chatinho. Mas é um porrezinho esse cara. Um bom bebedor, digamos assim, mas é um porrezinho. A minha esposa me disse que ele tinha esse vício de linguagem de tudo ele botar no diminutivo. E quando eu comecei a namorar com a Rejane, ela também tinha essa maldita mania. Mas até então eu achava bonito até o segundo mês de namoro. Mas obviamente que nem sempre a intenção é de ridicularizar a parada, mas sim ser mais carinhosa. Porque eu sempre acho que tudo tem que ter o seu nome de fato, né? Ou se forem pra ter outro nome, porque não seja a desgraça do diminutivo. E o nosso tema dessa semana, o nome do lugar em si, que já deu origem ao tema, o nome é um nome muito bacana, eu acho sensacional. E que pra mim, obviamente, é também um templo, ou seja, é um lugar que eu gosto tanto quanto Palmeiras e quanto as bandinhas dos anos 90. Ou seja, eu acho muito foda. E aí veio algum maldito em algum momento e decidiu diminuir o nome. E além de ter diminuído o nome, transformou esse lugar num saco, numa pichorra, num lugar onde paspalhos vão com suas camisas polos e suas moças de chapinha, com aquele pullover, com né? Com aquele pullover. Amarrado no pescoço. Sua bolsa Louis Vuitton. É. Ah, vamos pra um barzinho. Barzinho eu odeio. Eu também odeio essa expressão, afinal de contas, eu sou um frequentador de boteco. Boteco... Copo Sujo. Roots. Botecos Roots. Porque boteco também ficou descaracterizado, né? É verdade. No passado, você falava boteco, já vinha na cabeça a imagem daquele estabelecimento de azulejos de mais de 80 anos pregados na parede, exato, faltando alguns, inclusive. Exato. Aquele copo da Nadir Figueiredo, né? Copo americano. Bebidas velhas. Bebidas velhas na parede. Não são bebidas envelhecidas, isso, não confundam. Copos esses, sujos de picumã, que é aquela sujeirinha preta que fica aonde o lavador de copo até poderia alcançar, mas ele não faz muito esforço. Por pressa e por preguiça, porque ele ganha mal que só o caralho naquela espelunca. Não se acha da obrigação de deixar aquela merda, aquele copo americano limpo. Esse é um boteco que eu tô acostumado. Exato. E se você vai beliscar alguma coisa ali, é alguma coisa vagabunda pra comer. Sim, ovo colorido. Alguma coisa gordurosa. Isso, uma porcaria. Essa. E as coisas têm o seu nome verdadeiro. Sim. Ah, o que é um ovo colorido. Um ovo colorido. Né? Às vezes você pede um torresmo e um presto barba. Porque o bicho vem que vem peludo. Então. Uma vez eu peguei um torresmo num boteco Roots, que veio até a tetinha do porco. Saca a tetinha? Veio a tetinha do porco no torresmo, cara. Se fosse num barzinho famosinho, ia falar, é a panceta do porco. Não. E essa parte é o mamilo direito. Só falta vir com sutiã, porra, do torresmo, cara. Mas porra. Isso é boteco, de fato, boteco, né? Boteco, boteco. E agora, existe até um glamour todo, uma competição que chama Comida de Boteco, né? Aqui em São Paulo é muito famosa, é bancado por uma cervejaria. Sim. E aí fica, né, essa viadagem. Cerveja essa ruim pra cacete, ruim, que até no passado era boa. Exato. E hoje em dia tá uma merda. E aí virou isso, né? Comida de boteco, e o boteco também se descaracterizou, assim como o maldito do barzinho. Sim, porque eles tentam recriar aquele ambiente de boteco e tal. Até com os azulejos antigos. Inclusive a comida é quase que a mesma, tá? Só que custando os olhos da cara. Mas a culpa é do marketing, do Sebrae, eu diria, dos investidores, né? Isso. Aí os caras, ou seja, não é um dono de bar, aquele tiozinho que veio, abriu a porta e a coisa tomou as proporções maiores pra ele sustentar a família. Não. Virou coisa de investidor, né? Vamos fazer um plano de marketing aqui. É, um business plan pra poder alavancar esse estabelecimento. E encher aqui de Mauricinhos e Patricinhas. Vamos transformar isso aqui numa passarela de gente bonita. Esse termo, gente bonita. Eu sei que não é pra mim. Eu sei que não é pra mim. Sim, cara. Na hora, vem na minha cabeça sapatênis. Quando eu ouço. Total. Camisa polo, sapatênis. Sapatênis. Eu sei que tem um monte de gente que tá ouvindo que usa sapatênis. Desculpa, amigo. Amigão, põe um quichute nesse pé, que é muito mais digno. Ou um conga cabeção. Exato. Ou uma havaiana e se mete a hipster. Havaiana e calça jeans. Mas sapatênis, cara. Não dá. Se eu fosse mulher, eu jamais daria pra você. Se eu fosse mulher, minha buceta cicatrizaria na hora. Ia virar um queloide. Ia virar um queloide. Num barzinho. Se eu vesse um cara usando um sapatênis. É, com pullover nas costas. Pullover nas costas. É, camisa polo, pullover nas costas. Gel pra cacete no cabelo. Gel. É toneladas de gel que poderia criar uma gravidade que atrairia Júpiter pra órbita da cabeça. E o Ray-Ban, aquele Ray-Ban caçador aqui na camisa. Assim, exato. Né? Ele pendurou aqui na camisa. Muitos deles falsos. Ali no Itaim, é o que você vai dizer, naqueles barzinhos do Itaim. Bar do Juarez, por exemplo. Bar do Juarez é um que virou esse tempo. Aí o cara passa com essa caranga invocada, com a sua motona. Estaciona a sua Land Rover, isso, ou sua Harley Davidson Fat Boy, custando os olhos da cara. Exatamente. Aí o cara senta e fica nessa. Daí o cara quer botar o pé pra fora. Ele quer sentar numa das mesas ali de fora. É. E a conversa sequer flui, porque eles ficam olhando pra ver se as outras pessoas estão olhando pra eles, pode ver. Porque afinal de contas, como você mesmo diz, o único intuito de estar num lugar desse é ver e ser visto. Ver e ser visto, exatamente. E aí aconteceu isso, descaracterizaram-se os botecos, descaracterizaram-se os barzinhos e os preços foram pra puta que pariu de inflacionados, né? E sobrou pra gente, eu e Walter Rezende aqui, as peluncas de sempre, né? Sim, muito mais legais, inclusive. Muito mais legais, exatamente. Esses donos mais antigos de bares, se vendo pressionados pelo mundo, pela gourmetização planetária, O cara acha que assim, puta, acho que tem que dar um talento no meu bar aqui pra ver se eu consigo atrair um povo melhor. Uhum. Pra ver se o Walter para de vir e vem alguém mais legal que ele. Uhum. Aí os caras começam a querer dar um talento no bar, mas o bar não tem as condições nem físicas, nem sociológicas, nem financeiras pra tal, né? Higiênicas, então? Hidráulicas. Barra higiene. Esquece, né? Esquece. Então, e esse é um problema, porque o cara começa a querer dar um talento no bar e daqui a pouco ele começa a querer cobrar valores de um barzinho. Exato. E aí a coisa fica terrível. Porque daí pessoas como eu, como você e como muitos dos nossos ouvintes só queriam ir ali, tomar uma cerveja e conversar, como se estivéssemos no boteco do Mou, por exemplo. Exato. Senta, toma uma cerveja, vê gente feia e vive a vida com isso. Não, aí você começa a inflacionar a tua vida. E a gente tem um exemplo, né? Temos, claro. Nossa vida, um bar de 20 anos, que frequentamos há 20 anos. Eu estava no bar antes da inauguração. Olha só, fazendo a parte elétrica. Funcionava o mesmo bar antes da inauguração desse bar, um alemão que tocava e tal. Aí, o alemão, sei lá, deu um derrame nele, ficou com o chucrute paralisado, o joelho de porco não se movia mais. Deu água no joelho de porco? Deu água no joelho de porco dele. Aí o que ele fez? Passou o bar pra frente, pros atuais donos, né? Sim. Até hoje. Eu, você, fizemos parte de toda essa da evolução. Da história. Quando eles começaram a atender, eles ainda não tinham identidade. É, não tinha noção da coisa. É, né? Que público atrairia. Exato. Então eles atendiam de gravata borboleta. Eles acharam que ia atrair a high society da cidade. Aí o tempo foi passando, só escrotidão frequentava aquele lugar. Os cabelos dos proprietários foram crescendo. Sim. Começaram a parar de tomar banho. É. Virou um rock bar. Um rock bar, cara. Exato. E eu tenho que confessar, é um lugar adorável, apesar de ser um inferno na terra. Porque literalmente ele está localizado atrás da igreja matriz. E é um ímã de Exu do caralho aquilo. É só demônio. É impressionante, cara. Mas é divertido pra cacete. É um lugar que às vezes eu tô meio depressão e eu não marco com ninguém. Sim, tipo, ah não, vou ligar pra ninguém, não quero passar minha desgraça pra ninguém. Isso é correto. É, eu só quero ir tomar uma cerveja. Daí você chega lá e eu volto reanimado, cara. Porque você se diverte. E você descobre que você não é tão feio. Exatamente, isso aqui é o melhor. Você descobre que você não é tão feio. Você acha que você é bonito, inclusive. Porque a escória da cidade, tipo, com a camisa preta e ouvindo rock and roll em decibéis altíssimos, está toda ali. Puta, uma vez, cara, olha só, aconteceu uma coisa naquele bar. Foi o seguinte, roubaram o bar. Não sabia por onde tinha entrado. Achava que fosse pelas telhas, né? Um prédio muito antigo, com telhas de barro e o caralho. Aí, eu cheguei lá no dia seguinte ao roubo, tava todo mundo comentando, eu falei, ah, vamos ver a câmera de vídeo. Sim. Vamos voltar, né? Tem a câmera aqui pra ver. Aí, beleza, a câmera posicionada rente às telhas, perto de um caibro de madeira. Tá. Tá? Aí, a gente assistindo o filme em velocidade alta, né? Pra não ficar perdendo muito tempo. De repente passou alguma coisa. Gente, opa, olha o ladrão, olha o ladrão aqui. Olha o gatuno. Aí, voltando, cadê o gatuno? Cadê o gatuno? Não era gatuno, era um ratuno, um rato. Gigante do tamanho de uma capivara do Rio Pinheiros, passando de frente à câmera, dando tchauzinho, o caralho. Tinha o cu até rosa. E o banheiro desse bar, Alexandre? Nossa, a gente chama de o boticário. O boticário. Porque quando você passa por uma loja do boticário, você logo sente o cheiro, mesmo alguns metros antes ou alguns metros depois, o odor do boticário fica ali nas suas narinas por um igual bom tempo. Igual aquela loja de sabonete Lush, lembra? Isso, exatamente. Que impregnava todo o shopping, né? Shopping. É o que acontece com... Segundo minha mãe, já na missa lá, na igreja que fica perto, na missa, muitas vezes o padre interrompe pra ligar os ventiladores, que o cheiro do banheiro chega até lá. Terrível. Então, e esse bar começou com uma ideia dessa, de um processo de carização, né, da cerveja, por exemplo. Porque como houve época que só bandidos frequentavam o lugar, e se você fosse tomar uma cerveja, você tinha que tirar um cadáver de cima do banco. Então eles foram subindo o preço para ir filtrando a clientela. Exato. Não conseguiram filtrar nada, continuam indo os mesmos marginais, tanto é que eu e Alexandre... Estamos lá. Estamos lá. Mas os preços ficaram altíssimos. Ah, e é uma coisa recorrente. É. Né? E muitos botecos amaldiçoados estão cobrando uma fortuna também. Estão querendo cobrar preços. E por quê? Na verdade, voltando até os barzinhos, que são os motivos dos nossos socos nessa semana, esses lugares, eles têm as características básicas, né? Lugares mais afrescalhados, como a gente falou, as bebidas são caríssimas, tem nomes filha da puta as bebidas, né? Tipo... Sim. Qual é o nome daquela bebida das meninas do Sex and the City? Manhattan. Tem essas bebidas que são os pega-trouxa do cacete. Porque às vezes vai uma cidra cerezer, ali um pouco de cidra cerezer, um suquinho, um maguari vagabundo. Suco de tomate. Suco, gente, de tomate. Suco de tomate é uma bosta. É horrível. Tomate custa R$25 um suco de tomate, cara. Cara, Blood Mary. Blood Mary. Dá vontade de jogar um tomate podre na cara de quem toma. Essas bebidas que tem cor, cara. A bebida. Cor, chapéuzinho. Uma bebida, ela só pode, na minha opinião, ter ou a cor amarelada ou translúcida. Isso, exato. Não pode ter outra cor. Outro tom. Não pode abrir o Pantone pra bebida, cacete. Não pode. Você não pode ficar procurando o Pantone 485 pra escolher uma bebida. Uma bebida adocicada com chapéuzinho maldito. Chapéus. Numa taça, numa chapéu. E bebidas são servidas em abacaxi. Puta que pariu. Mas essas bebidas, Walter, você pega a trouxa em dois sentidos. Uma no preço, o cara tá pagando algo que custaria R$2, o cara tá pagando R$28. E geralmente as bebidas são um pouco mais adocicadas, com o intuito de pegar o público feminino. Nós tomamos cerveja, às vezes um rabo de galo. Uísque, eu gosto de um uísque. Um uiscão, uma cascavel ali, ou às vezes no cowboyzão pinga mesmo. Pinga com cobra, alguém pinga. Eu já tomei pinga com cobra, fiquei arrotando uma jaracuçu durante semanas, cara. Então, pra gente só tomar das letras. Essas bebidas, elas são mais clássicas, assim. Mas pelo menos a gente não bota o guardanapo na long neck, né? Aquele cachecolzinho, aquele pullover nas costas, no neck da garrafa. E o limãozinho, né? O limãozinho, tem um crachá de playboy do caralho. Então, voltando, essas teoricamente são as bebidas de homem mesmo. As moças partem para essas bebidas adocicadas e caras. E por que ela pega a trouxa? Porque o cara vai pagar a conta, vai pagar por uma bebida que custaria R$2, vai pagar R$47, e ela não embriaga a moça, que era o intuito do cara. Você faz isso para tentar fazer com que a moça te enxergue um pouco mais bonito. Mas a bebida não cumpre esse papel. É uma bebida com pouca graduação alcoólica. E daí o cara, se tivesse pago um rabo de galo, pra meio rabo de galo, já teria feito o efeito. O cara paga 6 manhattas, que equivale a R$200, e aí a moça não fica no estado que ele gostaria. Um dry martini não leva ninguém pra cama. Você tem que usar drogas mais pesadas pra fazer com que você pareça um pouquinho interessante. Isso, um embeleze. Tem que dar um embeleze pra menina. Aí os pratos também, né? Os pratos com seus nomes. Uma simples porção de calabresa ganha nome, cebola e vai vem naquela chapa fervilhando. Aquilo vem fritando. Isso, soltando fumaça. Isso, e aquilo transforma o prato na coisa mais foda do mundo e a custos absurdos. Uma picanha na pedra. Vamos pedir uma picanha na pedra. Por isso que nós estamos aqui comendo o nosso delicioso torcida de cebola. Os cardápios desses botecos novos, né? Sim. Eles são ruins. São bem ruins, né? Eles tentam gourmetizar isso ali, batata frita. Aí joga catupiry em cima da batata catupiry frita. Catupiry, eu acho de uma bosta tão grande. Aí todo mundo fala, é o nosso queijo brasileiro. Eu abro mão. Eu não quero a bandeira verde, amarela, azul e branca em cima do catupiry, porque eu acho uma bosta eu também, foda. Também, odeio. Pizza de catupiry com frango. Borda de catupiry. Borda de catupiry, cara. E botam catupiry nos pratos pra tentar gourmetizar, cara. Puta que pariu. E aí perdeu-se também uma característica legal que se tinha nos botecos, que é aquela anotação no papelzinho ali e tal, e depois faz aquele monte de papel, grampeia, faz a conta na tua frente, você paga ali. Não, hoje existem os palm tops e os pedidos são feitos ali via palm tops ou tablets ou cacete A4 e depois vem a conta e daí você já tá meio breaco, você não sabe se tomou 8 cervejas ou tomou 26, como tá sendo cobrado ali. E esses bares fazem muito isso, né, cara, né? Dá uma chapelada no trouxa. Nossa, principalmente bares de turistas, né, que quer enganar os gringos. Sim, superfatura comanda, nossa, cara. E algumas cidades, elas têm um maior potencial pra desandarem aí os seus verdadeiros bares pra essas fraudes chamadas barzinhos. Por exemplo, São Paulo tem alguns bairros muito hypados aqui, né, tipo Vila Olímpia, Vila Madalena. Porra, eu frequentava Vila Madalena, os botecos mais toscos da época. Eu também, cara. Eu gostava de ir no Sujinho. Sujinho, cara. Gostava de ir no Matrix. Matrix, eu gostava de ir no Borracharia, daqui a pouco a gente vai ler um e-mail. Borracharia aqui. E Torre do Doutor Zero. Torre do Doutor Zero. Que as ótimo. Bandas tocavam em cima do banheiro. Em cima do banheiro. O palco era em cima do banheiro. Eu me lembro um show de uma garage band paulistana que tinha nos anos 90, chamava Notícias Populares. Olha. E eles foram tocar lá, colocaram uma escada pros músicos subirem, eles subiram. ficar em cima do banheiro, tiraram a escada, fizeram o show em cima do banheiro, aí a escada sumiu, não encontrava mais a escada. Parece que tinha emprestado no outro bar. Chama um caminhão Munk pra tirar a banda lá de cima. Ficou a banda lá em cima do banheiro, mó tempão. Porque tinha o quê? Quase uns 3 metros, eu acho, né? Era alto. Era alto. Era 2 metros e pouco, alto pra caramba. E a banda ficou em cima do banheiro, cara, esperando a vez de descer. É, cara. Lá em Santo Amaro também, lá perto do Largo 13, supracitado Largo 13, frequentei muitos botecos. Baturité, cara. Baturité. Nossa, quantas histórias no Baturité Bar. Bar do Burrinho. Bar do Burrinho, cara. O bar da torta cancerígena, em frente à Esquibe. Lembra desse bar? Todo mundo que tinha que comer aquela torta, acabava tendo um tumor em alguma parte do corpo. Eu comi várias tortas lá. Acabaram esses bares, cara. Então, é a Vila Madalena que tinha esses clássicos lugares. Hoje tá infestada de bar gourmetizado aí, de bar bacaninha, metido a boteco. E tem toda essa viadagem no entorno. Tanto que a Vila Madalena bombou na Copa. Na Copa aí, por conta temos disso. Um episódio da Vila Madalena na Copa do Mundo. Fanfest do Inferno. Imperdível. Ouçam que é fantástico. Foi engraçado. A gente teve por lá. E também no Rio de Janeiro. Loco. Exato. E no Rio de Janeiro tem a Lapa, né? Que também virou isso. Pois tem... é, eu fui uma vez pra Lapa, entro de férias semana que vem, vou dar uma passada no Rio de Janeiro também, faço questão de dar uma segunda oportunidade pra Lapa. Em Belo Horizonte, né, tem acho que Santa Teresa, que falam que é um bairro bem hypado de barzinhos também. Em Curitiba tem Santa Felicidade, né? Então, tem todo esse universo, né, que a pilantragem se instala aí. E aí tem também uma parada, né, que daí cresce um universo de profissionais ao redor. Eu chamo de economia de parasitismo, né? Tipo, os valets, que é uma enganação do tamanho do mundo, sim, né? Os flanelinhas... Porque os valets, é aquela galera que pega o seu carro em frente do estabelecimento e ele fala que vai guardar dentro de um estacionamento e o arrombado deixa teu carro na no meio rua. Da rua, às vezes na frente de um portão. Exato, exato. E você toma 80 multas naquele dia, porque o cara sai fritando o pneu no meio da rua. E atropela a gente. Quantas vezes acontece isso, cara? Puta que pariu, então tem cara. Todo esse universo que os barzinhos criaram. Tem as Maria Drinqueira, que é as minas que ficam ali, já vai... Ela chega no lugar e ela pede uma bebidinha sem vergonha, até achar um trouxa que vai ali pagar muitas bebidas o resto da noite. Em todo esse universo de trabalhadores parasitas, que surgem aí por conta dos barzinhos, há uma categoria que é unanimidade nos nossos ódios, os cantores de banquinho e violão. Puta que cara, todo mundo que ouve esse podcast sabe que eu e o Alexandre odiamos MPB, Badabauê, gente com camisa tie-dye, gente que se julga intelectual, que se julga conhecedores de tudo no universo, que parou na Tropicália, o caralho. Eu, Alexandre, desprezamos. Sim. Aí tem lá tem uma placa na frente, uma placa estilosa, né? Um quadro negro, sim, escrito a giz, sim, uma letra bacaninha. Sim. Hoje vai tocar aqui o cantor de MPB, Valtinho Rezende. Tá que pariu. Cover artístico, R$15. Daí você vai pagar 12 pila numa cerveja, uma porção maldita de batata vai te custar R$49. E os 15 reais não vai pro filho da puta que não vai tocar. É só 5 vai pra ele. É, porque o resto vai pro dono do bar. Pro bar, pra ele ficar cheirando cocaína a noite inteira. Aquelas covers do Jorge Versillo. Que Jorge Versillo. Meu Deus. Eu queria tanto que a terra se abrisse e Jorge Versillo caísse ele, lá. Ele e aquela cantora também. Que também daí Maria Gadu. Maria Gadu. Maria Gadu, que é uma vertente da Ana Carolina e tudo mais. Que não poderiam ter saído nunca dos seus botecos, que não passam de cantores de barzinho. Exato. Né? E o Otto? O Otto. O Otto. O Alexandre já mijou junto pé com do Otto. Do no pé, pé do Otto. No pé do Otto. Conta essa história. Vai ficar pra outra, cara, porque é uma longa história de bebeção. Aí tem isso, aí tem esses cantores de barzinho, e você tem que aturar esses desgraçados cantando esses hits da MPB do inferno, e bêbados pedindo música. E nego, a maior desgraça que eu já vi é nego que escreve no guardanapo, toca aí Alegria, Alegria, e o cara bota uma nota de R$20 junto com o guardanapo, pra entregar pro maldito do cantor, e o cara, na mesma hora, esquece o playlist dele, ele viu aquele vintão ali, é agora que eu vou cantar Alegria, Alegria. E isso acontece, cara. Então, eu odeio pra mim, a pior merda de barzinho, obviamente, tem todo o seu universo, mas barzinho com um cantor de banquinho e violão. Puta que, cara, que eu, ódio. Me dá vontade de vomitar a nossa torcida de cebola nesse exato momento de raiva. Que pariu. Ô, Walter, a nossa querida ouvinte, a Jennifer Almeida, ela mandou um link de uma notícia que dá um bom exemplo dessa merda toda, que é de botequização gourmetizada, aí podemos dizer assim. Lá no Catete surgiu lá uma pizzaria, que é chamada uma pizzaria, um bar pra hipsters. Olha só. A palavra hipster já me dá náuseas. A minha labirintite fica atacada quando eu ouço a palavra hipster. E olha que loucura da luta de classes, podemos dizer assim. Esse lugar vem sendo apontado como, por entendidos do assunto, como a melhor pizzaria, melhor pizza da cidade. O nome do lugar chama A Ferro e Farinha. A Ferro e Farinha? A Ferro e Farinha. Poderia caber perfeitamente no nome de prostíbulo barra biqueira. E isso também me incomoda muito, esses nomes legaizinhos pra barzinhos, né? Então, cara, eu acho que eu já falei aqui, um bar no interior de São Paulo, não lembro se era São José do Rio Preto ou Ribeirão Preto, era um bar gay, chamava Dama de Paus. Sensacional, cara, aí sim adequa bem o nome ao lugar. Veja só a história aqui do A Ferro e Farinha, que está lá no Catete, ele está em pé de guerra com um bar vizinho, esse sim um bar de verdade, mais roots ali, que tem o seu dono, um senhor das antigas, e esse outro bar se chama O Escondidinho. E a guerra é pela venda de cervejas. O boteco tem várias opções de marca de cerveja da bebida e, obviamente, é muito mais barato do que a pizzaria dos hipsters aí. Muita gente não bebe lá no A Ferro e Farinha, porque vai beber, obviamente, porque nem todo mundo é trouxa, vai beber lá no Escondidinho. Que é muito mais barato e a cerveja é de qualidade excelente. Então, obviamente, que o chefe do Ferro e Farinha, ele está muito irritado, o nome do chefe Seishirota, ele é um nova-iorquino, veja você, deve ser de origem japonesa. E numa noite passada agora, nos últimos sábados aí, ele foi lá buscar uma treta com o dono do botequinho, que é o seu Zito, um paraibano. Ele chegou lá e falou assim: olha, o senhor, não quero que o senhor venda mais cervejas para os meus clientes da pizzaria. E a resposta do seu Zito foi muito interessante. Seu Zito, como eu disse, é um paraibano e comanda há 25 anos o botequinho. E, abre aspas aqui: esse cara vem lá da casa do caralho pra me dizer o que devo fazer? Ele é um bunda mole. Chegou há 2 meses e vem querer mandar em mim. Ah, seu americano nipônico do caralho, vai tomar no cu. Falou isso ali na frente de todos os clientes, tal, sem a menor parcimônia. Uma salva de palmas aí pro seu Zito, dono do botequinho, que é assim mesmo que você tem que atacar esse pessoal. Cara. Sim. Ah, pra puta que pariu, no vai cabo da enxada. Mãe. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Desse jeito vocês vão saber o que diabos vai acontecer nos próximos episódios. Aí dá pra vocês mandarem suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast, geralmente aos domingos, atualizamos toda semana um episódio novo. O feed do nosso podcast tá lá na nossa fanpage, é só clicar no botão sobre, dar um copy-paste, que dá pra vocês alimentarem seus iTunes. Maravilha, e qualquer outro agregador. Ouvindo, muita gente ouvindo via os feeds aí, e já que vocês ouvem de maneira tão modernosa, dê uma caçada na internet pra ouvir bandas novas. Sim. Artistas independentes. Afinal, que é um universo muito bacana, né? Todo episódio, os nossos BGs ficam sobre a batuta de alguma banda independente que envia material pra cá. Nessa Sim. semana é o que, Alexandre? Strange Ways. Postamos na nossa fanpage, lá no Facebook, qual seria o assunto, né, deste episódio. Sim. Victor Gazula, ele nos contou o seguinte, abre aspas: eu sempre tive um nojo indescritível desses lugares do demônio. Demônio. Demônio? Demônio. E ele coloca entre parênteses que ficava como morrendo de vontade de chafurdar no bar Borracharia. Eu e o Alexandre fomos muitas vezes. Que legal que era Borracharia, cara. Era bacanão, um climão legal, as pessoas eram bacanas. Não estava infestado ainda de gente metida, modernosa. Não tinha hippies. Que tempo, né? Bom, os anos 90, cara. Puta, que saudade. Talvez tomamos até uma, hein, o Vitor Gazula. É bem possível que o Vitor tenha pago algum goró pra pagou, gente. Pagou, tenho certeza. Com certeza. A gente era legal pra cacete, cara. A gente era legal pra caralho, todo mundo pagava cerveja pra gente e a gente aproveitava. Voltando ao e-mail, o que me descreve melhor o nojo eram as músicas MPB mal tocadas no violão por um músico igualmente ruim. Provavelmente recebendo uma mixaria, ao contrário do cover, que era uma puta grana que as pessoas pagavam, né? Não era repassado pra eles. Evidentemente, meu namoro acabou tão rápido quanto a cerveja desse... Não dá, cara. Não dá pra namorar uma moça que você tem que ficar levando ela em barzinhos, cara. Cara, não dá. Porque ou você traz ela pro lado negro da força, ou tem que findar a relação. Agora eu tenho que abrir meu coração. Aí! Eu comecei a beber, minha mãe ainda bem que não ouve. Podcast, não consegue nem entrar na internet. Eu comecei a beber ali pelos 15 anos, tá? Não sigam meu exemplo, mas se seguirem, façam tudo como eu fiz. Então, e o meu debut, tá, foi em barzinhos. Barzinho. Foi, barzinhos da moda. Sei. Tinha 15 anos. A gente tá o tempo todo metendo pão em barzinho, agora que tá acabando a edição, você vem abrir seu coração. Então, mas na época eu só tinha 15 anos. Não, mas sabia. É verdade, a gente fazia isso. Eu tô zoando, mas todo mundo foi, né? Eu lembro que meu primeiro barzinho, não sei se você se lembra, ali na Avenida Ibirapuera, tinha o De Cabeça Pra Baixo. Lembro, muito bem. Era um barzinho que tinha umas mesas que ficavam grudadas no teto. É. Tinha todo um cenário como se você estivesse no lugar que estava de cabeça pra baixo. Tudo virado ao contrário. Foi a primeira vez que eu vi um cara sentado num banquinho tocando Lulu Santos. Puta que pariu. Enfim, mas eu tava ali pelo álcool, tava achando tudo aquilo ali ótimo. A minha vida até então eram os livros de educação moral e cívica. Que eu tinha que estudar. Já era o SPB, né? Já. Já era o SPB. Era o SPB. Então a minha vida era aquilo. Tinha o Bora Bora também, ali na Henrique Schalma. Bora Bora. Também fui, cara. Você também foi. Também fui, cara. Ali na Henrique Schalma e tal. Mas logo isso passou. Sim. Aí o meu caráter começou a ser formatado pelo rock and roll. Troquei o London Fog pelo All Star. Aí eu só comecei em bar de rock, nos inferninhos do salvei centro, o Walter, de, salvei de São o Walter, Paulo. Salvei a vida do Walter. Nada, você era... Quando eu tinha 15 anos, amigão, você tomava sopa lá no prato azul da escola estadual, amigão. Tive essa fase de barzinhos também, mas passou. E hoje em dia... Aconteceu com todo mundo, cara. Sim, sim. A gente tá metendo pau em quem tá na vida hoje, né? Quem tá com 40 anos... Isso. E tá com uma camisa com um jacaré. E eu ainda tô vestido como um adolescente de 18 anos, de camiseta preta, calça jeans e All Star velho. Pois é, eu tenho que parar de usar minha camisa do Leme, com meu All Star surrado. Não consigo, cara. E a minha calça da Mongose. Eu não consigo me livrar, até calça rasgada eu ainda tenho, cara. Eu tenho um pouco de vergonha de mim, mas eu ainda tenho, foda-se. Eu também, eu parei nos anos 90. Eu saio na rua tal como um grunge, cara. Eu tenho que ficar um pouco mais moderno. Eu sou um grunge velho, cara. Acho que a última vez que eu fui no barzinho, eu estava com você. Sim. Gogó da Ema. Lembra? É mesmo, lá na... Perto do Morumbi ali, como né? Como é que chama? Jardim Guedala. Mas até que não era dos piores, né? Mas o público começou a virar público de barzinho, né? Eu, Alexandre, gostamos da cebola frita do Outback. Exato. Mas a gente não gosta de pagar o preço. Exatamente. Nesse Gogó da Ema tinha a mesma cebola. Isso, exato. Com metade do preço. Exato, exato. E mais perto de casa também, né? Sim. Tal. Valia a pena tudo nesse sentido. Aconteceu algo que eu adoro. Tem nada que eu adore mais na vida. É treta de Playboy. Treta de Playboy, cara. Pra mim, todos os playboys deveriam tretar. E se matarem. Isso, uns, exato, aos outros. Tretas de playboy, pra mim... E aconteceu naquele dia exatamente o que eu queria. Ver uma treta de playboy, eu tomando um diabo verde e comendo uma cebola dessa maravilhosa. E assistindo tudo ali. Enquanto algumas pessoas queriam... Mas qual era o motivo? Queriam apartar... Sei lá, o motivo exato eu não sei, mas eu gostei do desfecho. Então, como algumas pessoas querendo apartar, tal, eu ali só... Deixa eu ver se não vai levantar uma faca, se vai voar uma garrafa na minha cabeça, caso não vá acontecer, eu vou ficar aqui de camarote assistindo essa treta. E ficamos ali e tal, tomando a nossa... E uma moça, Patricinha nível Master... começou uma briga com um rapaz e não sei o quê, e eles começaram a brigar, e a briga foi ficando séria, de xingamentos na mesa quase do nosso lado. A gente puxou a mesa um pouco pro lado ali, pra não sermos atacados também. O morro da batata não cair no chão. Exatamente, e a briga foi tomando proporções, beleza, o cara saiu pro lado de fora do bar, tem uma janela grande lá, e aí o cara ficou do lado de fora brigando com a moça, enquanto ela estava do lado de dentro. Num dado momento, essa maluca que estava embriagada, ela voou da janela pra fora pra agarrar no pescoço do cara. E o cara era um afro-brasileiro. E ela ousou xingar o cara com algum nome que não devia. Aí virou uma merda, porque outras pessoas se ofenderam. E o que aconteceu? Chamaram a polícia. Chamaram de macaco. Exatamente. Chamaram a polícia e blá, blá, blá. Ali a gente ouvindo aquele rabo de conversa, que ela tinha um filho com o cara. E o cara falou, você xingou, me xingou assim, então você também xingou o teu filho. E o cacete a quatro. E outros playboys querendo, bêbados querendo separar. Foi uma merda de história. Mas o mais interessante foi que assim que chegou a polícia, a primeira policial que ela veio tentar conter a moça, que estava muito exaltada, ela segurou ali a moça tal, e tal, tentando segurar. Veio o outro policial para segurar ela, e aí eles botaram ela de cara na parede assim, manja? Uhum. Nisso chegou um outro carro de polícia com um policial negro. Hora que esse policial veio tomar o depoimento da moça, ela não tinha olhado para trás ainda. O policial, o que aconteceu? Ela falou assim, infelizmente eu me relacionei com um macaco. O policial, o quê, mocinha? Eu odeio essa raça. O cara agarrou ela pelo cabelo, malandro, e jogou pra dentro do carro. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Então, treta de playboy em boteco, cara, é fantástico, bicho. Ainda mais quando o playboy tem esse nível de pensamento, assim, cara. Sensacional, cara. Que dia. Tá, cara. Eu me lembro também outro um evento parecido onde um playboy se deu mal. Você lembra um bar que a gente frequentava, a Cachaçaria? Sim, eu, em Budas Artes. Em Budas Artes. Estava eu, um amigo negro, né? A gente conversando, tomando nossos drinks, falando besteira. Aí chegou uma playboyzada. Todos vestidos de polo biquim. Brooksfield. Exato. É. Esse uniforme de panaca. Isso. Que eles usam. Aí tava esse meu amigo conversando, aí chegaram dois playboys segurando um copo de uísque. Aí um falou pro outro assim, ainda bem que nascemos ricos e brancos. Esse meu amigo, na hora, ele só deu uma mãozada no copo de uísque que o playboy tava segurando e deu na cara dele, implantou o copo no olho do... Chamaram a polícia e nada aconteceu com a gente. Adoro quando o playboy se dá mal.